Eita, tô chegando aqui. Tô chegando aqui, fui convidado mesmo. Inteira eu nunca vi o sanfoneiro sair do lado de um disco passar pro outro e já sair tocando feito um louco. Eu não vou dizer meu nome porque vocês vão mandar me prender. Então adeus e tchau. Curtam o disco. Depois eu vou dizer meu nome. Adeus. We'll be right back.